Fecheiro 36, capítulo 21. Problemas de visão. Agora segura isto sobre o olho esquerdo e lê a linha com os caracteres mais pequenos que conseguires. Com um ar de grande sofrimento, Roger segurou a colher de pau sobre o olho direito e semicerrou o esquerdo, concentrando-se na folha de papel que eu tinha prendido na porta da cozinha. Ele estava de pé, no átrio de entrada, logo depois da porta, uma vez que o comprimento do corredor era a única extensão dentro da casa, que se aproximava dos 6 metros. «Es-tu, Brute?» leu ele. Baixou a colher e olhou para mim, uma sobrancelha escura arqueada. Nunca vi uma tabela de oculista com veia literária. Bem, eu sempre achei maçadoras as sequências de F e 5, Z, T, D nas tabelas comuns, disse eu, despregando o papel e virando. O outro olho, por favor. Qual a linha mais pequena que consegues ler sem dificuldade? Ele trocou a posição da colher de pau, semicerrou os olhos para as 5 linhas manuscritas, desenhadas com as mais regulares reduções de tamanho que consegui fazer. E leu a 3ª devagar. Não comas cebolas. De onde é isso? Shakespeare, é claro, disse eu, fazendo uma anotação. Não comas cebolas nem alho, pois o nosso hálito deve ser doce. Essa é a linha de caracteres mais pequenos que consegues ler? Vi a expressão de Jamie alterar-se subtilmente. Ele e Brianna estavam de pé mesmo atrás de Roger, do lado de fora da porta, no alpendre, observando os procedimentos com grande interesse. Brianna inclinava-se ligeiramente na direção de Roger, com uma expressão ligeiramente ansiosa no rosto, como se quisesse que ele visse as letras. A expressão de Jamie, entretanto, mostrava uma ligeira surpresa e um pouco de pena, e um brilho inegável de satisfação. Ele, evidentemente, podia ler a 5ª linha sem nenhuma dificuldade. Eu respeitei-o. Uma citação de Júlio César. Como ele era valoroso, eu respeitei-o. Como ele era ambicioso, eu destruí-o. Senti-o o meu olhar sobre ele e a expressão desapareceu como que por encanto. O rosto instantaneamente retomando a sua expressão habitual de bem-humorada inescrutabilidade. Semicerrei os olhos para ele, com uma expressão do tipo «tu não me enganas». E ele desviou o olhar, o canto da boca torcendo-se ligeiramente. «Não consegues ler nada da linha seguinte?» Bri aproximara-se de Roger, como se atraída por osmose. Ela fitou intensamente o papel. Depois olhou para ele com um olhar de encorajamento. Obviamente, ela também conseguia ler as últimas 2 linhas sem qualquer dificuldade. Não, disse Roger um pouco secamente. Concordara em deixar-me examinar-lhe os olhos, a pedido dela. Mas, obviamente, não estava contente com isso. Bateu ao de leve na palma da mão com a colher, impaciente para acabar logo com aquilo. Mais alguma coisa? Só mais alguns testes, disse eu, o mais apaziguadora possível. Vem para aqui, onde a luz é melhor. Coloquei-lhe a mão no braço e conduzi-o para o meu consultório, lançando um olhar severo a Bri e a Jamie. Brianna, por que é que não vais pondo a mesa para o jantar? Nós não nos vamos demorar. Ela hesitou por um segundo, mas Jamie tocou-lhe no braço e disse-lhe qualquer coisa em voz baixa. Ela anuiu com a cabeça, olhou novamente para Roger com um ar ligeiramente ansioso e saiu. Jamie encolheu-me os ombros num gesto de desculpas e seguiu-a. Roger estava parado, no meio da confusão do meu consultório, parecendo um urso que ouve cães de caça a ladrar à distância, ao mesmo tempo aborrecido e cauteloso. Não há necessidade disto, disse ele quando fechei a porta. Eu vejo bem, só não sou um bom atirador por enquanto. Não há nenhum problema com os meus olhos. No entanto, não fez menção de se ir embora. E eu percebi a insinuação da dúvida na sua voz. Não creio que haja, disse eu descontraídamente. Deixa-me dar uma olhadela rápida. Apenas curiosidade da minha parte, para dizer a verdade. Filo sentar-se, ainda que com relutância, e por falta da pequena lanterna, padrão, acendi uma vela. Levei-a até perto dos seus olhos, para verificar a dilatação das pupilas. Pensei, comigo mesma, que os seus olhos possuíam uma linda cor. Não eram nem um pouco amarelados, mas de um verde escuro e muito límpido, suficientemente escuro para parecer quase preto à sombra, mas de uma cor surpreendente, quase esmeralda, quando vistos diretamente sob a luz. Uma visão desconcertante para alguém que conhecera Gayle Duncan e vira o humor deslocado que brotava daquelas profundezas verdes e translúcidas. Eu esperava que Roger não tivesse herdado dela nada além dos olhos. Ele pestanejou uma vez, involuntariamente, as longas pestanas negras varrendo os olhos, e a lembrança desapareceu. Estes olhos eram belos, mas calmos, e acima de tudo, equilibrados. Sorri-lhe, e ele devolveu-me o sorriso num reflexo, sem compreender. Passei a vela diante dos seus olhos, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, pedindo-lhe que acompanhasse a chama, enquanto eu observava as mudanças. Conforme os seus olhos se moviam de um lado para o outro, já que não se exigia nenhuma resposta neste teste, ele começou a relaxar um pouco, os punhos cerrados, gradualmente desfazendo-se sobre as coxas. Muito bem, disse eu, mantendo a voz baixa e tranquilizadora. Sim, assim está ótimo. Podes olhar para cima, por favor? Sim, agora olhe para baixo, para o canto perto da janela. Uhum, sim. Agora olha para mim outra vez. Vês o meu dedo? Ótimo. Agora fecha o olho esquerdo e diz-me se o dedo se move. Uhum. Finalmente apaguei a vela, endireitei-me e alonguei as costas com um pequeno gemido. Então, disse Roger vivamente, qual o veredito, doutora? Devo fazer uma bengala branca para mim? Abanou os voaçantes fiapos de fumo da vela apagada. Numa boa tentativa de descontrair, negada apenas pela leve tensão nos ombros. Ri-me. Não. Não vais precisar de um cão-guia durante um bom tempo ainda, nem mesmo de óculos. Embora por falar nisso, tu disseste-me que nunca tinhas visto uma tabela de oftalmologista literária antes. Mas viste tabelas de exames oftalmológicos, presumo. Usaste óculos quando eras criança? Ele franziu a testa, tentando lembrar-se. Sim, usei, disse ele devagar. Ou melhor, um sorriso fraco surgiu no seu rosto. Eu tive um par de óculos, ou dois ou três, quando tinha 7 ou 8 anos, acho eu. Era um transtorno e davam-me dores de cabeça. Assim eu costumava esquecê-los, no autocarro, na escola ou nas pedras, perto do rio. Não me lembro de realmente usá-los por mais de uma hora de cada vez. E depois de ter perdido o terceiro par, o meu pai desistiu. Encolheu os ombros. Para ser franco, nunca senti que precisasse de óculos. Bem, não precisas, agora. Ele percebeu o tom da minha voz e olhou-me intrigado. Como assim? Tu és um pouco míope do olho esquerdo, mas não o suficiente para te causar qualquer dificuldade evidente. Esfreguei a cana do meu nariz, como se eu mesma sentisse o incómodo dos óculos. Deixa-me adivinhar. Tu eras bom em hóquei e futebol quando andavas na escola, mas não a ténis. Ele riu-se, os olhos enrugando-se nos cantos. Ténis? Numa escola primária em Inverness? Nós tê-lo-íamos chamado desporto inglês para fracos. Jogo de maricas. Mas percebi onde a Claire quer chegar. Não, tem razão. Eu era bom em futebol, mas não muito em beisebol. Porquê? Tu não tens qualquer visão binocular, disse eu. É provável que alguém tenha notado isso quando eras pequeno e fez um esforço para corrigir o problema com lentes prismáticas, mas provavelmente já era demasiado tarde. Quando tinhas 7 ou 8 anos, acrescentei rapidamente, vendo o seu ar de perplexidade. Para funcionar, tem de ser feito quando a pessoa é muito nova, antes dos 5 anos. Eu não? Visão binocular? Mas não é assim para todos? Quero dizer, os meus 2 olhos funcionam, não funcionam? Ele pareceu ligeiramente confuso. Olhou para baixo, para a palma da mão, fechando um dos olhos, depois o outro, como se alguma resposta pudesse ser encontrada entre as linhas da mão. Os teus olhos estão bem, assegurei-lhe. É só que eles não funcionam juntos. É um problema bastante comum. E muitas pessoas que são assim nem se apercebem. É que, em algumas pessoas, por uma ou outra razão, o cérebro nunca aprende a fundir as imagens que entram pelos 2 olhos para formar uma imagem tridimensional. Eu não vejo em 3 dimensões? Ele olhou para mim, agora, apertando os olhos com força, como se esperasse que eu ficasse repentinamente achatada contra a parede. Bem, eu não tenho o conjunto de aparelhos de um oftalmologista. Abanei a mão para a vela queimada, para a colher de pau, para as figuras desenhadas e para uns 2 paus que eu usara. Nem o conhecimento de um especialista, mas tenho quase a certeza de que sim. Ele ouviu em silêncio enquanto eu explicava o que podia. A sua visão parecia bem normal em termos de acuidade, mas como o seu cérebro não fundia as informações dos olhos, ele devia estar a estimar a distância e a localização relativa de objetos, simplesmente pela comparação inconsciente dos seus tamanhos, e não pela formação de uma terceira imagem 3D. O que significava, tu podes ver perfeitamente bem quase tudo o que queres fazer, assegurei-lhe. Muito provavelmente podes aprender a disparar bem uma arma. De qualquer modo, a maioria dos homens que eu vejo disparar fecha um dos olhos quando dispara. Mas pode ter problemas em acertar alvos em movimento. Tu podes ver o que estás a pôr em mira, certamente, mas sem visão binocular, talvez não consigas dizer com precisão onde está o objeto para o atingir. Percebi, disse ele. Então, no caso de um confronto, é melhor eu confiar no corpo a corpo. É isso? Na minha humilde experiência em conflitos escoceses, a maioria dos confrontos não vai além de pancadaria, de qualquer forma. Tu só usas uma arma de fogo ou arco e flecha se o teu objetivo for matar. Neste caso, uma lâmina, em geral, é a arma de preferência. Muito mais confiável, segundo Jamie. Ele soltou um pequeno grunhido, achando graça. Mas não disse mais nada. Ficou sentado em silêncio, meditando no que eu lhe tinha dito, enquanto eu arrumava a desordem deixada pelas consultas do dia. Ouvi o barulho das louças e panelas da cozinha e os estalidos e chiados de gordura que acompanhavam o aroma tentador de cebolas fritas com toucinho que flutuava pelo corredor. Iria ser uma refeição apressada. A senhora Bug estivera ocupada o dia inteiro com os preparativos para a expedição da milícia. No entanto, até as refeições menos elaboradas da senhora Bug eram deliciosas. Vozes abafadas atravessavam a parede. O repentino choro de Jamie, uma breve exclamação de Brianna, outra de Lizzie. Depois, a voz grave de Jamie, evidentemente a consolar o bebê, enquanto Brie e Lizzie preparavam o jantar. Roger também os ouviu. Vi-lhe a cabeça virar-se na direção do som. Uma mulher e tanto, disse ele com um ligeiro sorriso. Ela consegue matar e cozinhar, o que parece ser uma boa coisa, dadas as circunstâncias, acrescentou sarcasticamente. Evidentemente eu não vou colocar muita comida na mesa. Ora, exclamei energicamente, querendo estancar qualquer tentativa da sua parte de sentir pena de si mesmo. Nunca cacei nada na minha vida e coloco comida nesta mesa todos os dias. Se realmente achas que tens de matar alguma coisa, sabes, há muitas galinhas, gansos e porcos. E se conseguis prender aquela maldita porca branca antes que ela mine os alicerces completamente, serás um herói. Isto fê-lo sorrir, apesar do laivo de ironia que se podia perceber. Espero que a minha autoestima se recobre, com ou sem porcos, disse ele. O pior será contar aos exímios atiradores. Fez um meneio de cabeça na direção da parede, onde a voz de Brianna se misturava com a de Jamie numa conversa abafada. Eles vão ser muito amáveis, como se é com alguém que perdeu um pé. Eu ri-me, terminei de limpar o meu almofariz e estiquei-me para o guardar no armário. Abri. Só está preocupada contigo por causa deste problema dos reguladores. Mas o Jamie acha que não vai dar em nada. As probabilidades de teres de disparar em alguém são muito diminutas. Além do mais, as aves de rapina também não têm visão binocular, acrescentei num pensamento tardio, exceto as corujas. Os falcões e as águias não têm. Os seus olhos são um de cada lado da cabeça. Diz apenas a Bri e Jamie que eu te disse que tens olhos de falcão. Ele riu-se às gargalhadas desta vez. Depois levantou-se, sacudindo a poeira das abas do casaco. Está bem, direi isso. Esperou por mim, abrindo uma porta que dava para o corredor. Mas quando a alcancei, ele colocou a mão no meu braço, fazendo-me parar. Essa coisa binocular, disse ele, gesticulando vagamente na direção dos olhos. Eu nasci com isso, não foi? Anuí com a cabeça. Sim, é quase certo. Ele hesitou, obviamente não sabendo como colocar o que queria dizer. Isto é hereditário, então? O meu pai esteve na Royal Air Force. Não deve ter tido isso, certamente. Mas a minha mãe usava óculos. Mantinha-os numa corrente pendurados ao pescoço. Eu lembro-me de brincar com eles. Quer dizer, devo ter herdado isso dela. Eu contrei os lábios tentando lembrar-me o que, se é que havia alguma coisa. Eu já lera sobre o assunto de disfunções oculares hereditárias, mas nada de concreto me veio à mente. Não sei, disse eu finalmente, pode ser. Mas também pode não ser. Eu realmente não sei. Estás preocupado com o Jamie? Ah! Um leve ar de decepção atravessou o seu semblante, embora ele o ocultasse quase imediatamente. Deu-me um sorriso enviesado e abriu a porta segurando-a para eu passar. Não, preocupado não. Só estava a pensar. Se for hereditário e o miúdo tiver isso também, então eu saberei. O corredor estava repleto dos apetitosos aromas de guisado de esquilo e pão quente e eu estava com imensa fome, mas permaneci imóvel, fitando-o com curiosidade. Eu não lhe desejaria isso, disse Roger apressadamente ao ver a minha expressão, de maneira nenhuma. Só que, se tiver de ser assim, interrompeu-se e desviou o olhar, engolindo em seco. Olhe, não diga a Bri que eu pensei nisso, por favor. Toquei-lhe ao de leve no braço. Acho que ela compreenderia a tua vontade de saber, com certeza. Ele olhou para a porta da cozinha, de onde se erguia a voz de Brianna a cantar Clementine para ruidoso prazer de Jamie. Ela pode compreender, disse ele, mas não significa que gostaria de ouvir isso.